Grit Hit. Ei. Ei. É luz. Buscando a verdade, eu corro a favor do vento, tiro no peito, mostro respeito, me movimento. Rap é treino e não talento, com sagacidade. As ruas escorrem venenos, brigas de sangue, falam de gangue, falam de ice, mas nunca vi colar numa favela. Não sou Martim, tô nessas vielas, mato e morro se é pra salvar ela. Fogo no verde, sempre consciente, fogo nos sistemas, Carlos Marighella. Vida de filme, sua de novela, cheia de drama, ficou com sequela. Não peita troca, tem riz e rainhas, tua visão é feia, cê tem cor de vela. Isso é coragem, deixaram a ideia de luto, colho do fruto, eu quero lucro, fumo da braba e não vou cair nessa carapuça. Tô de passagem, peita, larga boné e bermuda, me passa grana, compra minha arte, fica esperto. Rap é preto, não tô de camurça. Isso é um resgate, fazer rap é minha essência, não conveniência, nem aparência, quero um futuro pra quem vem depois. A briga é essa, cês estão parando com a inteligência, levando a falência toda a cultura que um dia aqui já foi. Leão na voz. Cuidado com o bicho te pega. Ele te agarra e te leva sem medo. Toma cuidado com essa criatura que ela te engravida e te deixa um herdeiro. Na vida o melhor professor é seu erro. Ele te cobra, mas te ensina bem. Tudo que era pra me abalar só me fortaleceu, me deixando mais bem. Na quebra tu tem que ser ligeiro. Nem pensar em ser traiçoeiro. Tem que ser olho vivo e pé ligeiro. Senão a bala te acerta primeiro. Bala de barro que atinge o peito. Sangue choro no asfalto escorrendo. Até na TV tá aparecendo. É possível que só eu que tô vendo. Hoje em dia tudo é só internet. Ninguém mais para pra ver no jornal. Se parar 5ml na frente da tela, vai ver que teu mundo não tá normal. Isso que tu tem que escutar o leal. O barulho desse parafal. Na favela tem sangue escorrendo, tu achando que a vida tá normal. Qual o valor da vida na diretriz de uma IA? Que todas elas importam, independente da cor. Só que com acesso à internet vai se atualizar e deduzir que quem é rico vai pagar aos negros que herdou. A rua mastiga quem tenta vencer. Subindo no lombo dos brancos, já digo, faça por você. Seja mais um preto no topo. Hoje é, ai preto. Ontem era, é capeta. Consumindo o nosso fado no baile, copão com gelo. Olhar pro sol dilata a pupila, hein? Quantos não querem seu nome no topo? Charada quântica que administra analogia criativa pra fuder meu povo.